toque, se respira, agora inspira novos tempos. Os sonhos meus, os teus decoram nosso apartamento. Lá fora a sorte trama, enquanto aqui reflete a lua em nossa cama. E é só ele! E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda. Eterna, plena, adormecida sobre as ondas. E eu, vizinho de uma estrela, adoro ver iluminando o meu pedaço. Foi Deus! Pensando bem, a lua tem seus traços e o céu desaba em nosso corredor. Esse é o nosso amor! Esse é o nosso amor! Simbora, meu povo! É só de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. Ei! É só de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. Brincar de amor, brincar de amor. Eu olho só de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. É só de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar de amor. É só de fogo no frio, a porta aberta pro cio, brincar.